A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 19º programa A Escola e o Meio. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Cá estamos para mais uma tarde e começamos, como é hábito, com a boa sugestão musical de João Oliveira. Katy Perry, depois de muito tempo, voltou às plataformas digitais com Shane to the Rhythm. Música essa lançada em início de fevereiro. Ficamos com a sugestão de cinema do Pedro Oliveira. Para a sugestão de hoje, convido os senhores ouvintes a irem ver La La Land, uma comédia musical e romance do realizador Damien Chazelle. Ao chegar a Los Angeles, Sebastian, um pianista de jazz, conhece a atriz principiante Mia. Estes apaixonam-se perdidamente um pelo outro e, enquanto procuram oportunidades de carreira na competitiva cidade, vivem com a esperança de que o seu relacionamento funcione na perfeição. Poderá ver este filme num dos cinemas mais perto de si. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. E agora, com a notícia de âmbito nacional, uma excelente notícia, aqui com o Miquel Nunes. Prémios Mulheres na Ciência distinguem infertilidade, malária, regeneração óssea e mobilidade. Quatro jovens cientistas portuguesas ganharam recentemente um prémio individual de 15 mil euros para desenvolver projetos de investigação inovadores nas áreas da saúde e do ambiente. O prémio vai na sua 13ª edição e já apoiou projetos inovadores de 41 jovens cientistas portuguesas. O objetivo da iniciativa é contemplar o estudo de temas originais e relevantes para a saúde e para o ambiente. Desta vez foram distinguidas entre 80 candidatas Isabel Veiga, da Universidade do Minho, Maria Inês Almeida, da Universidade do Porto, Ana Rita Marques, do Instituto Gulbenkian da Ciência e Patrícia Batista, do Instituto Superior Técnico. As investigações premiadas dão destaque a temas como a infertilidade, a mobilidade, a regeneração óssea e a malária. Do ponto de vista global, o Prémio Mulheres da Ciência já ajudou 2.750 cientistas de 115 países, com base na ideia de que o mundo precisa da ciência e a ciência precisa das mulheres. Isabel Veiga, 35 anos, Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Minho. O Nobel da Medicina em 2015, entrega à terapia combinada à base de artemisinina, ajudou a reduzir a taxa de mortalidade por malária, mas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a doença continua a atingir uma série de países e regiões tropicais. Em 2015, provocou 429 mil mortes e um dos motivos para estes números deve-se ao facto do parasita da malária que está a desenvolver resistência à única terapia existente atualmente. Caso o tratamento atual comece a falhar globalmente, não existe nenhum outro ponto para o substituir, refere Isabel Veiga. Por isso, a investigadora pretende antecipar em que medida o tratamento com base na artemisinina será mais eficaz e aumentar seu efeito, e ainda estudar, através da criação em laboratório, de versões geneticamente modificadas do parasita para que possam abrir portas a novos fármacos e tratamentos. Maria Inês Almeida, 33 anos, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto. A pesquisa de Maria Inês Almeida incide sobre a possibilidade das moléculas de ARN não codificante, qualquer molécula de ARN que não é traduzida em proteína, serem capazes de instruir as células a regenerar tecidos. O ARN, ou ácido ribonucleico, é o responsável pela síntese de proteínas da célula. A ideia será explorar a função dos micro-ARN, pequenos ARN, como medidores da regeneração do osso e utilizar o RNA não codificante para regular a atividade das células, estimulando a construção de novo osso de forma natural. Segundo Maria Inês Almeida, a utilização de micro-ARN é vantajosa, na medida em que um único capaz é capaz de afetar vários processos biológicos, simultaneamente. A investigadora espera abrir novos caminhos na reparação de grandes defeitos e fraturas ósseas e, no futuro, ajudar a travar doenças como a osteoporose e também em áreas como a medicina dentária ou a oncologia, em que a regeneração óssea é fundamental. Ana Rita Marques, 36 anos, Instituto Gulbenkian da Ciência. Os centríolos são estruturas minúsculas que estão presentes sempre que um óvulo é fertilizado. A equipa da Ana Rita Marques já conseguiu demonstrar que existe um revestimento em torno dos centríolos que protege e regula a estabilidade dos óvulos. Agora é essencial compreender quais são os fatores responsáveis pela presença deste escudo protetor e qual o seu papel na regulação da estabilidade dos centríolos, explica a investigadora. Ana Rita Marques propõe, no projeto agora premiado, desenvolver o estudo aprofundado deste fenómeno, uma vez que compreender como a presença ou ausência deste escudo é regulada pode trazer novas conclusões na área da infertilidade feminina, mas também da regeneração de tecidos, das doenças relacionadas com malformações embrionárias e do cancro. Patrícia Batista, 33 anos, Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, Instituto Superior Técnico. Hoje em dia, a ciência já permite saber antecipadamente, quando definimos uma viagem, quais os trajetos mais curtos. Patrícia Batista pretende dar a conhecer outras informações relevantes que devem ser tidas em conta do ponto de vista individual. O objetivo deste projeto é a melhoria da mobilidade urbana, tendo em consideração o tempo de viagem, o esforço físico a despender, a inalação de poluentes locais, o consumo de energia, as emissões geradas e vários outros indicadores que se tornam mais relevantes para as pessoas com maiores dificuldades de mobilidade, afirma a investigadora. Num país em que existe crescente urbanização e envelhecimento da população, é particularmente importante que cada viajante saiba qual é o trajeto mais curto, económico, seguro, menos poluente e nocivo para a saúde. temos aqui a prestação excelente de quatro investigadoras, quatro cientistas portuguesas jovens, mulheres. Aquilo que há uns anos atrás era raro ver em Portugal, e que receberam um prémio. Portanto, é sempre de enaltecer, quer o facto de termos cientistas em Portugal a fazer investigação muito interessante e muito pertinente para o nosso futuro e para o nosso bem-estar e para a nossa saúde, e o facto de serem mulheres, ainda por cima jovens. Muito bem, estamos no bom caminho. Boa Nova, irresistível. A seguir ficamos com jovens atentos e com algumas preocupações que nos traz a Bárbara Coquim. Hoje em Jovens Atentos destaco para as drogas da violação usadas em discotecas. Em novembro, uma jovem de 26 anos terá sido violada por dois homens depois de estes lhe terem dado álcool e drogas até a deixar em estado de semi-inconsciência. A chamada droga de violação tem efeitos medicinais, mas quando usada de forma descontrolada pode, no limite, levar à morte. O barman terá passado a noite a oferecer bebidas à jovem até que esta ficasse no estado de semi-consciência. Já com a discoteca fechada e as câmaras de vigilância desligadas, terá, juntamente com o porteiro, violado a vítima de 26 anos. O psiquiatra Luís Patrício prefere chamar-lhes drogas de atitude, usadas para perturbar o estado de consciência de outra pessoa, invadir a sua privacidade, a sua intimidade e cometer a violação. O médico explica que o álcool é uma dessas substâncias psicoativas, mas que geralmente, quando se fala em drogas, as mais usadas são a ketamina, o flunitrazepam e o GHB. O Luís Patrício, um dos pioneiros no tratamento de toxicodependência em Portugal, faz uma espécie de glossário do que cada uma das substâncias provoca. Assim, o GHB pode induzir um coma muito rápido, obrigando a intervenção de urgência caso a dose seja excessiva. Como não tem cor ou cheiro e quase não tem sabor, é ligeiramente salgada, pode ser facilmente misturada nos alimentos e bebidas sem que se perceba. Já a ketamina, que na medicina é usada como anestesia para cirurgias ginecológicas ou queimaduras, pode provocar graves perturbações da realidade, levando a quadros de alucinação. Por fim, o flunitrazepam pode provocar alterações do comportamento, evasão da propriedade alheia e perturbações da memória. As três substâncias, que podem ser administradas em pó, líquido ou comprimidos, são usadas na medicina em doses controladas. Quando administradas sem aconselhamento médico e em doses ajustadas, ajudam a sedar o sistema nervoso central. Em Portugal, é possível fazer uma contagem parcial dos crimes cometidos entre janeiro de 2016 e a primeira semana de fevereiro de 2017. Ao todo, falamos de 45 crimes, que acabaram na detenção de 47 pessoas. Em termos globais, 8 dos crimes envolvem menores, 2 acabaram em morte e 7 estão relacionados também com violência doméstica. Já em 2015, e segundo os dados divulgados no Relatório Anual da Segurança Eterna, foram registadas em Portugal 375 queixas por crime de violação. Em média, é mais do que uma participação por dia. Os dados mostram que 92,7% das vítimas eram do sexo feminino e 7,3% do sexo masculino. A maioria delas tinha entre os 21 e os 30 anos, seguindo-se as vítimas entre os 16 e os 18 anos. Em mais de metade dos casos, existia uma relação de proximidade entre agressor e vítima, tratando-se em muitos casos de familiares. Esta notícia recente chama-nos a atenção para uma questão que é muito pertinente, que é: todos vós, menos jovens e já mais velhinhos, alguns já com idas à discoteca ou com idas a festas de amigos, sabem que há muitos cuidados a ter quando se estão a consumir, sobretudo a partir dos 18 anos, bebidas alcoólicas. E quando estão em companhias, por vezes, de amigos, porque vocês reparem que aqui às vezes o agressor é um insuspeito amigo ou até um familiar. Há relações próximas, gente que é capaz de tudo. Portanto, há que ter aqui cuidados, nomeadamente com os consumos que se fazem, e vocês vão já dar a palavra, sobretudo aqueles que já frequentam discotecas ou festas que envolvem já consumo de bebidas alcoólicas. Vocês sabem que há cuidados a ter, e um dos cuidados aqui a ter, que esta jovem provavelmente não teve, é que não vigiou, por exemplo, o seu copo, que é uma recomendação que se faz, sobretudo em ambiente de discoteca, que há todo aquele frenesinho, há a música, há o convívio, há algum consumo de bebidas alcoólicas. Todos sabemos que as drogas também circulam por lá e, portanto, há que ter cuidado em vigiar o copo, porque nunca se sabe quando é que alguém pode ser vítima de alguém. Gostava de saber, por exemplo, o controlo de consumo de bebidas alcoólicas. É óbvio que só o álcool, só por si, é uma droga que pode potenciar a inconsciência e depois o não saber discernir até onde é que, por exemplo, uma relação sexual é consentida ou não. Estamos a falar de temas muito candentes para os jovens, e vocês que vão entrar muito rapidamente numa idade de juventude e depois até início da vida adulta, como estes jovens que aqui estão citados já a partir dos 20 anos, e sobretudo até quando forem para o ensino superior, estas questões vão se pôr. Há que ter cuidados, porque assim, obviamente, vocês vão continuar a ir à discoteca, continuam a conviver com os amigos, mas há cuidados a ter. Gostava de ouvir opiniões, sobretudo aqueles que vão à discoteca, o ambiente que se gera por lá. Opiniões. Pedro, a tua opinião? Eu não costumo sair muito à noite, raramente vou a discotecas, ou nunca fui mesmo. E sempre que saio à noite tenho sempre cuidado com o meu copo, a minha lata. Porque... E então já estás desperto para estes perigos que mais tarde ou mais cedo tu vais encontrar, porque provavelmente no futuro, até para o ano, já serás estudante do ensino superior, já estarás noutro ambiente, em Coimbra, no Porto, em Lisboa, onde a realidade é outra. Depois estás só tu a tomar conta de ti, com os teus amigos, nestes ambientes. Cuidados a ter, tens consciência deles, dos perigos? Tenho, sim. Nunca vou beber, por exemplo, de um copo que alguém oferece que eu não conheço. Beber demais é perigoso nestes ambientes? Sim. Miguel? Bom, eu considero que às vezes me fazemos um bicho de sete cabeças das discotecas. Acho que o importante é cada um de nós ter consciência, não beber até perder a consciência, porque quando estamos conscientes e estando alertados para estas questões, é uma questão de termos cuidado com as pessoas que nos estão a rodear, por vezes com a conversa que metem connosco, com a nossa bebida, e podemos perfeitamente ter uma noite de diversão sem perdermos o estado de consciência e sem cairmos realmente nestes casos que são descritos na notícia. Quando se perde a consciência, eu acho que se acabou o divertimento, não é? Exato, porque já nem temos noção do divertimento que estamos a ter ou não. Claro. Sofia? Também já se falou, mais ou menos, em todas as pessoas que aqui falaram, mas tenho uma recomendação que é a seguinte: tanto rapazes como raparigas, em vez de beberem copos, porque é mais fácil serem colocadas substâncias neles, latas, porque é muito mais difícil. E claro, como já aqui também se referiu, não abusar das bebidas alcoólicas e estar sempre em alerta com o copo. Bárbara, queres opinar? Tu que ainda não és frequentadora de discotecas, mas como atenta que és? Bom, acho que já disseram tudo. Eu, como não frequento discotecas, não tenho bem a noção de como é esta realidade. Pode ser numa festa de amigos, por exemplo, vocês aqui já têm as festas até organizadas por associação de estudantes, por grupos de colegas, aí em bares, e estas situações também se podem pôr. Sim, mas este tipo de situações, ao menos penso que acontecem mais quando há muita bebida alcoólica envolvida, e na maioria destas festas não há tantos excessos como poderá haver numa saída à noite para uma discoteca. E já agora, consumo de álcool, vocês não vos parece que há consumo de álcool excessivo nas vossas idades? Muitas das vezes os jovens cada vez têm menos a noção que há leis para cumprir e pensam que é giro e é bem aceito pela sociedade começarem a fazer este tipo de coisas muito antes da... Dos 18 anos? Sim, da idade de vida. E também há a ter em conta as pessoas que estão atrás de um balcão de um bar, a quem é que dão as bebidas ou não, porque há que ter atenção a isso, porque a lei tem que ser cumprida. Que não é cumprida em Portugal, como todos nós sabemos. Todos nós sabemos que se vendem por aí bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, e vocês basta estarem um bocadinho atentos para perceberem que isso acontece, quer tabaco, quer álcool, que não podem ser vendidos a menores de 18 anos. Isto passa-se em Portugal, aliás, eu já não é a primeira vez que aqui falamos disto, que me preocupa bastante, que preocupa-me bastante estes consumos excessivos, e não é só das bebidas mais com menos teor alcoólico, é mesmo que estamos a falar de bebidas com misturas explosivas, os famosos shots, que circulam por aí nas festas, nas festas aparentemente inofensivas, que são organizadas aí nos bares, e não é preciso ir à discoteca. Portanto, é preciso haver controlo e consciência por parte dos jovens, como vocês dizem, que eu já sei que tenho aqui um grupo ajuizado que está aqui a dar o seu bom exemplo. Agora, lamentamos é que ele por vezes não seja seguido por muitos, porque todos nós conhecemos casos lamentáveis, e assim, para não ser vítima, de facto, convém estar atento. Convém ser jovem atento. FM Boa Nova. A banda americana vencedora do Grammy Imagine Dragons lançou esta semana o single Believer, co-escrito por Mattman and Robin e Justin Tranter, e produzido por Mattman and Robin. Está disponível para download e streaming, antes que estará no primeiro comercial da história da Nintendo no intervalo do Super Bowl 2017, que aconteceu dia 5 de Fevereiro. O evento é mais assistido à televisão mundial e apresentou Believer para espectadores de todos os cantos do planeta. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you break me up, believer, believer. Hey, you break me down. turn your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, like... E agora continuamos com a Bárbara Coquim, desta vez em versão política. O combate à violência de género e estereótipos vai chegar às salas de aula. A Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade anunciou recentemente que temas vão ser tratados no contexto da educação para a cidadania no pré-escolar ou 12º ano, já a partir do próximo ano letivo. A questão da violência e dos estereótipos de género vão começar a ser tratadas nas salas de aula do pré-escolar ou 12º ano, já a partir do próximo ano letivo. Estas questões têm que começar a ser trabalhadas no pré-escolar para que as crianças encarem como negativas desde muito cedo, tal como hoje fazem a reciclagem a partir dos 3 anos. Contra uma cultura de violência que está instalada nas relações entre homens e mulheres e que leva a que todos os anos dezenas de mulheres apareçam mortas às mãos dos atuais ou antigos companheiros. Para isso, Catarina Marcelina apontou a prevenção como caminho a seguir na estratégia governamental. É no pré-escolar, entre os 3 e os 5 anos, que nós, enquanto seres sociais, integramos de uma forma quase definitiva o que é ser homem e o que é ser mulher. E, portanto, trabalhamos estereótipos nestas idades produz efeitos. Insistiu, antecipando assim a filosofia norteadora da estratégia de educação para a cidadania, que, a partir do próximo ano letivo, vai chegar às escolas de todo o país. Foi também feito um inquérito a 5.500 jovens de todo o país que mostrou comportamentos como coagir para ter relações sexuais, proibir o namorado ou a namorada de falar com determinada pessoa ou envergonhar determinada peça de roupa, tendem a ser encarados como normais por uma elevada percentagem de jovens. Promovido pela UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, o estudo concluiu que 24% dos inquiridos, cuja média de idade é 15 anos, consideram normal partilhar fotos íntimas ou insultar através das redes sociais, e 14% legitimam a violência doméstica, sendo que 19% encaram ter já sido vítimas deste tipo de violência. Parece-me bem que este tema venha para a escola. De facto, parece-me muito bem que em disciplinas como formação cívica seja abordada esta temática, que em Portugal sabemos que é uma matéria que deve ser, de facto, de discussão e deve fazer parte da educação. É aqui abordada a questão de que gente muito jovem, estamos a falar de 15 anos, 14 anos e 15 anos, estão a adotar como normais padrões de comportamento que não têm nada de normal, que é, por exemplo, a violência no namoro que se está a verificar entre os jovens e jovens, muito jovens mesmo, estamos a falar destas idades ainda de 14, 15 anos e até menos. Também não é a primeira vez que trazemos aqui este assunto, mas como ele reiteradamente se está a gravar em Portugal, também gostava de que vocês exprimissem as vossas opiniões. Porque, o que é que justifica que jovens que teoricamente deviam ser educados para respeitar e para serem respeitados, para terem padrões de comportamento elevados, para preservarem a sua dignidade, por exemplo, o mau uso das redes sociais... Não perceber que a rede social pode ser um perigo extraordinário. Nós não nos devemos expor no nosso Facebook, nós não devemos colocar matéria de foro íntimo, como sejam sentimentos, como seja exposição do nosso próprio corpo. Portanto, isto são regras básicas. Se bem que esta questão da internet e do tudo que circula por lá é muito novo e esta geração de repente nasceu e está confrontada com estes perigos. As pessoas não têm a noção dos perigos. Por exemplo, não se devem publicar nunca fotografias íntimas, como aqui se diz, nem nunca se devem publicar, por exemplo, na minha opinião, fotografias de crianças pequenas. Portanto, só uma pessoa, por isso mesmo é que o Facebook só deve ser usado a partir de uma determinada idade. A tua opinião, Sofia? Eu sinto-me bastante contente que estas aulas comecem a ser aplicadas a partir do próximo ano, porque eu acho que a nossa sociedade portuguesa, nomeadamente, não sei, é muito sexista. O sexismo está em todo lado, como o homem é o mais forte, o homem não pode chorar, a rapariga é fraca, ou às vezes as raparigas são intituladas de culpadas quando, por causa da roupa que vestiam numa violação, algo do género. E é importante, não é? Exato, é importante educar para que haja uma certa noção do que é realmente as coisas. É preciso educar, é preciso educar-nos ao invés de nos expor a uma informação que pode não ser a melhor que nós estamos a recorrer. Eu acho que em muitas relações também há um bocadinho de o homem é que manda, por isso as mulheres ficam sempre reconhecidas como o L mais fraco. Muito bem, e tu, Micaela, opinião? Bom, eu acho que há um grande respeito entre os jovens e uma falta de consciência realmente do que estas atitudes podem levar. Não é só por parte dos rapazes que estão a ter más atitudes, por vezes por parte das raparigas, que por vezes na busca de popularidade e entre outros, enviam, por exemplo, fotos íntimas, o que quer dizer que não são só os rapazes que obrigam ou que estão muito em cima das raparigas ou que estão a ser dominadores. Às vezes também são as raparigas que se expõem de forma desnecessária e às vezes até por uma certas picardias entre umas e outras, e acho que deve haver mais respeito por os outros e por nós próprios e temos mais consciência dos nossos atos. Bem, em primeiro lugar, o respeito pela nossa própria dignidade. Rádio Boa Nova. A seguir ficamos com o Daniel Pereira e com mais notícias sobre Bócia, não é assim, Daniel? Sim. Então o que é que nos trazes desta vez? Desta vez também vou falar de alguns campeonatos. Vou-vos também dizer os a nomes. A constituição da equipa de Bócia. Sim. Sim. Então diz. A constituição da equipa de Bócia da Santa Casa é composta por? A equipa da Santa Casa de André Coragulis é composta por Rosa Jesus, Ana Neves, Noa Augusto e Tiago Matos. Que também estamos divididos por várias classes. Ao todo são quantos jogadores? 5. E ainda queres acrescentar que vão brevemente iniciar-se os campeonatos, não é? Sim, pelo menos agora em março. Vai ter lugar ter onde? A prova em Almada. Longe? É já a primeira? É no início de março, não é? Disseste já que é 4 de março? 4 e 5 de março. Vai estar fora esse fim de semana? Sim. Muito bem. É apenas o início deste campeonato? Depois vais ter outras Sim, provas no fim de semana? É a minha prova, a primeira prova deste ano. Grande aventura, Daniel. Vais tu aí percorrer parte do país com a tua equipa. Muito bem, estás expectante e entusiasmado, sim? Sim. É ótimo praticar desporto. É. Muito bem, ainda bem. Pois nós aqui desejamos-te boa sorte, embora saibamos que a sorte se faz com trabalho, não é? Então. Com muito treino, obviamente. Até para a semana, Daniel. Até para a semana. Rádio Boa Nova. E agora ficamos com Nós e os Animais e Inês Brás, com uma boa notícia do Sr. Presidente da República, não é assim, Inês? Exatamente. Marcelo dá luz verde para tratar animais como crianças. Marcelo aprovou o estatuto jurídico dos animais e os tribunais vão tratá-los como crianças. Em caso de divórcio, fica estipulado com quem vão ficar os bichos. Marcelo Rebelo de Sousa promulgou há poucos dias o diploma que estabelece o estatuto jurídico dos animais. Ou seja, em vez de coisas, reconheceu a sua natureza de seres vivos dotados de sensibilidade. Afinal de contas, os cães são mesmo os melhores amigos do homem. São companheiros, brincalhões, afetuosos, dependentes e fiéis. Eles gostam tanto de nós como nós deles. O que não faltam também são provas científicas de que ter um animal de estimação faz bem à saúde mental e física. Ajuda a reduzir o stress, por exemplo, melhora o nosso humor e afasta a depressão. Ajudam as crianças e reduzem as alergias. Como se isso não bastasse, o seu amigo de quatro patas também consegue perceber o que diz e a forma como o diz. Segundo um estudo da Universidade Evoktos Lorand University em Budapeste, Na Hungria, os cães conseguem processar a linguagem e a intuação e até as combinam para interpretar melhor o que o dono diz. Acho muito curioso que este diploma tenha sido aprovado, porque realmente no caso de um divórcio, reparem, o animal vai sofrer porque ele está habituado a dois donos e depois tem que ficar estipulado, tal como no caso dos filhos, com quem é que fica o animal. Sobretudo, o que não se deve aqui gerar é mais uma situação de abandono. Como não é uma família de estrutura, se um vai viver para um lado, outro para o outro, e depois às vezes não se sabe o que fazer com o cão. Sobretudo se é um cão de grande porte, se a pessoa muda de casa, estas situações põem-se na realidade. O que é preciso é acautelar aqui aos direitos dos animais. Muito bem, estamos no bom caminho da legislação, Inês. Por isso, lembramos aos nossos ouvintes que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. E agora continuamos com notícias não me parecem muito agradáveis aqui da Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. Associações ambientalistas têm recebido denúncias sobre descargas poluentes. Para dia 4 de março está marcada uma manifestação contra a poluição do Tejo. Membro do movimento Protejo, Arlene Marques, decidiu que as imagens falassem por si. Com a ajuda de drones, filmou partes do Rio Tejo, onde é possível distinguir duas cores, o negro e o branco, que vêm em forma de espuma, consequência de uma descarga recente. A origem desta contaminação estará numa fábrica de celulose em Vila Velha de Rodão, de onde são conhecidas as descargas feitas nos últimos anos, e que dão um tom acastanhado às águas junto ao Açude de Abrantes e à barragem de Balver. O primeiro alerta a dar efeitos práticos foi emitido no verão de 2015. Altura em que as imagens divulgadas e respectivo impacto junto à população desencadeou a criação de uma comissão de acompanhamento e posterior elaboração de um relatório sobre a poluição do Rio Tejo. A Quercus lembra que este documento propõe uma redução do caudal e da carga orgânica poluente. No entanto, está previsto que a empresa continue a desenvolver atividade naquela zona. Mais uma má notícia para o ambiente, neste caso o nosso Tejo está muito poluído. Estas notícias sobre esta descarga têm sido recorrentes nas últimas semanas. Não é uma situação nova e infelizmente isto também não é situação nova, nem no Rio Tejo, nem nos outros rios. E assim vamos destruindo o nosso ambiente. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos com a sugestão de leitura da Sofia Pereira. Esta semana trago um conto de Virgílio Ferreira, que se encontra no livro A Palavra Mágica, um conto. Silvestre era um homem viúvo, sem filhos, que entrou em discussão com o Ramos da loja. Durante a briga, Ramos chamou-o de inócuo, o que deixa Silvestre muito ofendido. Que desenrolar da história, a palavra ganha magia e muitos significados e intenções que não são da sua natureza. Esta envolve-se em conflitos populares e muitas outras situações caricatas. Este foi o conto que tenho de interpretar para o Concurso Nacional de Leitura em que me inscrevi. O mesmo é de uma autoria que me é familiar e de que gosto muito, pois Virgílio Ferreira é o autor de um dos meus livros preferidos, A Aparição. Achei a obra interessante e engraçada, no sentido que são inúmeras as vezes em que o populismo vence factos ou, como neste caso, livros impressos, dicionários. Virgílio deu cómica a toda esta situação, fazendo as pessoas o alvo deste alarido que criaram por falta de conhecimento, utilizando a expressão a que se recorre nomeadamente quando se fala do Alto da Barca do Inferno, ridendo Cassigate Mores, ou seja, a rir-se corrigir os costumes, mesmo que este riso seja provocado devido pelo ridículo. Uma leitura que recomendo vivamente. Por bom revisitar os nossos autores e, neste caso, um conto que serve à reflexão de todos nós. Rádio Boa Nova. Depois do enorme sucesso de Para Sempre, segundo álbum de originais de Dengás, que chegou ao número 1 do top de vendas digitais em apenas algumas horas, e de onde se destacaram os singles Dizer Que Não, Nada Errado, Rainha e Estamos Juntos, o rapper está de regresso com uma edição muito especial do mesmo álbum em acústico. Aqui é pessoal, eu sou o Dengás e estou aqui na Escola do Meio. Estamos juntos, bora. Aiá! Vitória, let's go, bro. Se eu tiver no deixete, então está tudo bem. Se eu tiver na TV, também está tudo bem. E olha só onde é que eu já cheguei. Enquanto eu for o mesmo, diz-me o que é que tem. O que é que tem? Yeah, yeah. O que é que tem? Enquanto eu for o mesmo, diz-me o que é que tem. Eles não me ouvem, mas sabem o que eu digo. Com 30 eu não vim fazer amigos. Um hitman, não um hitmaker. Quando não havia cash, só com big paper. Sem sombradas quando eu curto vê-los. Vir e vencer sem dor nos cotovelos. Os meus erros estão na rádio, os bradas estão no pátio, as minhas letras estão no corpo deles. O que é que tem se eu estiver no spot, o Vandama escrever com o Jimmy, com o Giza? O que é que tem se eu estiver no Coliseu com rap num palco que pouca gente pisa? O que é que tem se eu nunca mudei com ninguém, independentemente de onde andei? O que é que tem se eu tiver a mudar vidas, ainda mais a ganhar que tempo de férias com o bem? E o que é que tem se eu vou para o show de lá num bima? Só estou a viver a vida e fazer guita para uma nega. E o que é que tem se eu for o boss do meu business? E se eu posso ser assim, valores não mudam por ninguém. E o que é que tem? Se eu tiver no deixa-te então tá tudo bem. Se eu tiver na TV também tá tudo bem. E olha só onde é que eu já cheguei. Enquanto eu for o mesmo, diz-me o que é que tem. E o que é que tem? Enquanto for o mesmo, diz-me o que é que tem. Tive uns quantos contras e uns contratempos, mas olha onde é que eu cheguei. Às vezes paro e penso, oro e agradeço, graças a Deus eu estou bem. Durmo pouco tempo, porque o tempo é pouco e nem te passo o que eu já gastei. Um brinde para os que partiram, glória e saúde para quem lá vem. No estúdio Cuda em Gaza estou bem, fora do Dachete também. Dentro do bairro, dentro do palco, o dia da manhã eu não sei. O que é que tem se eu estou com ou sem? Antes louco do que refém, transformando um euro em cem. Sem pedir o troco a ninguém. Se alguém disser que eu não mereço, broda, deixas falar. A minha alma não tem preço e tu não podes pagar. Passei por muito e não me esqueça quem eu devo lembrar. Humildade e a família em primeiro lugar. Diz-me o que é que tem se eu não me arrepender do que eu fiz. Se eu viver pelo que eu amo, então eu morro feliz. Orgulho da minha filha e ela sabe que sim. Agora diz-me o que é que tem se ainda duvidas de mim. Se eu tiver no teu chefe, então tá tudo bem. Se eu tiver na TV, também tá tudo bem. E olha só onde é que eu já cheguei. Enquanto eu for o mesmo, diz-me o que é que tem. O que é que tem? Oh, yeah. E o que é que tem? Enquanto eu for o mesmo, diz-me o que é que tem. O que é que tem? Oh, yeah. E o que é que tem? Enquanto eu for o mesmo, diz-me o que é que tem. Dengas, what's up? Já vamos agora para o mundo automóvel e para o Miquel Nunes. Novidades tecnológicas, Miquel? Mais uma novidade que a Volkswagen está a apostar em híbridos para substituir os motores diesel. A Volkswagen decidiu apostar em força nos híbridos a gasolina de 48 volts para substituir os diesel nas suas gamas. Citado pela Autocar, o diretor de pesquisa e desenvolvimento da marca alemã, Frank Welch, diz que o desenvolvimento do novo 1.5 TDI, apontado para estrear na próxima geração do Volkswagen Polo em 2018, foi suspenso. Isto significa que o atual 1.6 TDI não terá substituto direto a gasóleo, contudo, ficará no mercado até pelo menos mais 3 anos. Segundo Welch, esta decisão está diretamente relacionada com as regras apertadas de emissões de CO2 e de monóxido de azoto, mas também com os elevados custos de desenvolvimento associados aos motores a gasóleo, incluindo os sistemas de tratamento de gás de escape que, segundo este responsável, são mais caros que o próprio motor em si. Para Welch, a resposta, a médio prazo, passa pela hibridização dos sistemas propulsores. Um híbrido convencional, não plug-in, é mais barato e emite os mesmos níveis de CO2 que um diesel pequeno, mas com muito menos óxidos de azoto, complemento. Nos próximos anos, a Volkswagen investirá em novos sistemas elétricos que serão utilizados em futuros sistemas híbridos. Em muitos casos, será um sistema de 48 volts. Isto permite recuperar 4 vezes mais energia, adianta Welch. Entretanto, a Volkswagen deixará de produzir 1.4 TDI 3 cilindros ainda disponível no Polo atual. O investimento continuará a incidir no 2.0 TDI, o motor mais vendido dos modelos da marca na Europa. E agora, quanto a provas do desporto automóvel, como é que estamos, Miquel? Quanto a provas do desporto automóvel, damos continuidade ao acompanhamento do WRC, uma vez que Latvala venceu o Rally da Suécia. No Rally da Suécia, prova em que a Toyota e a Ford confirmaram o bom arranque de temporada em Monte Carlo, foi Jari Matti Latvala que levou a melhor. O piloto finlandês da Toyota beneficiou do despiste de Thierry Neuville, da Hyundai, obrigado a desistir no fim do penúltimo dia do Rally. para a quarta vitória na prova escandinava, muito contribuiu o facto de Latvala ter conseguido ser o mais rápido nas três super especiais, com piso coberto de neve e gelo, com o seu Yaris, mas também a vitória na Power Stage. Depois de ter sido segundo em Monte Carlo e com este triunfo, 29,2 segundos à frente de Tanak e 59,5 segundos de Ogier, ambos da fora, Latvala assume o comando do Mundial de Rallys com 4 pontos de vantagem em relação ao atual campeão Ogier. A próxima prova do Mundial de Rallys será disputada de 9 a 12 de março no México. Pelo que, senhor ouvinte, fique atento. Muito bem, estaremos atentos. Rádio Boa Nova. Espetacular. E agora ficamos com a sugestão de visita da Patrícia, que nos vai sugerir um passeio pela Beira Serra e às famosas festas e feiras do queijo Serra da Estrela. Os meninos são apreciadores da nossa maravilha gastronómica, queijo Serra da Estrela? Claro, um bom queijo sabe sempre bem, não é? Fica bem como aperitivo e digestivo, não é verdade? Micael, também és apreciador? Exatamente, é um produto de grande qualidade a nível nacional e internacional, o nosso famoso queijo Serra da Estrela. Boa tarde, senhor ouvinte. Hoje proponho uma visita gastronómica pela Beira Serra. Desde meados de fevereiro até ao final de março decorrem as feiras e festas do queijo Serra da Estrela, na região. Em Oliveira do Hospital é nos dias 11 e 12 de março. O calendário é o seguinte: 18 a 26 de fevereiro, em Celurico da Beira; de 25 a 28 de fevereiro, em Ceia; 26 de fevereiro, em Gouveia; 11 e 12 de março, em Oliveira do Hospital; 18 e 19 de março, em Fornos de Algodres. As feiras do queijo são certames dedicados à ampla promoção do queijo Serra da Estrela e dos produtos regionais de reconhecido valor, como o pão, o vinho do Dão, os enchidos e o mel, bem como artesanato, produtos da terra, lã Serra da Estrela, ovinos e o cão Serra da Estrela. Num ambiente de festa, centenas de pessoas apreciaram os saberes e os sabores dos produtos regionais. A constante animação de rua, levada a cabo por associações, coletividades e escolas dos vários concelhos, as sessões de cozinha ao vivo, onde o queijo da Serra da Estrela é o ingrediente principal, e os workshops de queijo e ordenha da ovelha completam os eventos. São objetivos destas feiras promover ganhos da escala económica significativos ao produto mais representativo desta região, continuando a dignificar e a reconhecer todos que trabalham neste setor. Um setor com inúmeras potencialidades. Um setor de futuro, no qual os nossos jovens deverão continuar a apostar, porque é um produto que tem mercado, que tem uma marca, que tem um nome forte, que gera valor acrescentado, um setor capaz de gerar emprego. Aqui tem, senhor ouvinte, uma ótima proposta para os próximos fins de semana. Sem dúvida, aproveitar aqui nas vilas e cidades à volta estas várias festas e feiras do queijo, com destaque, obviamente, para a nossa grande, que é a maior festa de queijo da Serra da Estrela do país, em Oliveira do Hospital, dias 11 e 12 de março. Já sabe, não falte. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Assinalando o Dia da Rádio, que se comemorou no passado dia 13 de fevereiro, o Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital congratula as rádios, em especial a Rádio Boa Nova de Oliveira do Hospital, pelo serviço público que prestam. O nosso programa A Escola e o Meio já completa este ano letivo o 6º ano de emissão e tem sido uma experiência muito enriquecedora para cerca de 6 dezenas de alunos e, obviamente, para mim, na qualidade de professora coordenadora. Endereçamos um grande beija aos diretores, colaboradores e ouvintes da Rádio Boa Nova. Roadshow dos cursos profissionais. Alunos de cursos profissionais do nosso agrupamento levam a sua experiência e conhecimento aos seus colegas do nono ano. Nos dias 10 e 17 de fevereiro, várias dezenas de alunos do 3º SEB tomarão contacto com esta oferta formativa através de uma série de atividades dinamizadas por colegas do 11º e 12º anos dos cursos de Multimédia, Restauração e Gestão de Equipamentos Informáticos. Desfile de Carnaval 2017. No próximo dia 24 de fevereiro, os alunos do nosso agrupamento voltam a brincar ao Carnaval. Mais uma vez, as ruas de Oliveira do Hospital receberão um animado e colorido desfile. Este ano, sob o tema Culturas do Mundo. É obrigatório assistir, estão todos convidados. Orçamento participativo das escolas. A nível nacional, o orçamento participativo é coordenado pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação, em articulação com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. As propostas são elaboradas por estudantes do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário e identificam claramente uma melhoria pretendida na escola, através da aquisição de bens e ou serviços que sejam necessários ou convenientes para a beneficiação do espaço escolar e ou forma da sua utilização ou destinados a melhorar os processos de ensino-aprendizagem e do qual possa beneficiar ou vir a beneficiar toda a comunidade idade escolar. Em cada uma das escolas abrangidas pelo presente regulamento, o coordenador local deve garantir aos estudantes o espaço para informação, reflexão e debate acerca do orçamento participativo. O coordenador local da medida deve prestar apoio aos estudantes a desenvolver propostas em áreas de interesse dos próprios por meios presenciais e ou eletrónicos. As propostas serão entregues até ao final do mês de fevereiro, presencialmente, na Secretaria do Estabelecimento de Ensino ou através de meios eletrónicos. Os prazos são os seguintes. Até final de fevereiro dá-se o desenvolvimento e apresentação das propostas. Entre 10 e 23 de março, a divulgação e debate das propostas. 24 de março será a votação. Até 5 dias úteis após a votação, será a apresentação dos resultados. Até final de maio, far-se-á o planeamento da execução e até dezembro de 2017, a medida será executada. A proposta para o orçamento participativo da escola deve ter um máximo de 1000 palavras com ou sem imagem. O teu projeto está a andar? Apresenta-o até ao final de fevereiro. Não demores. Se criativo, deixa a tua marca. Consulta o regulamento e o site http://www.dgeste.mec.pt. Rádio Boa Nova. Olá, sou Ana Free e estou aqui com os alunos da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, na Escola e o Meio. Muitos beijinhos! And I'm hoping you feel safe. Give me that anyway, say it to me every day. Give me love, see I know, siento si lo eléctrico. Que entre tú y yo, baby, I want you so. Press play, let's go all the way. Terminamos a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Miquel Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.